Dois bêbados andando na linha do comboio. Livra, que estas escadas nunca mais acabam, pá. Isso não é nada, o pior é este corrimão baixinho.